vai ser boa. De tudo vai rolar, vai rolar. De certo que as pessoas querem se conhecer. Se olham e se beijam numa festa genial. Na madrugada, vitrola rolando um blues, tocando B.B. King sem parar. Sinto por dentro uma força vibrando, uma luz, a energia que emana de todo prazer. Contigo, não. Um brinde ao destino. Será que o meu signo tem a ver com o seu? Vem ficar comigo depois que a festa acabar. Que mais?